Mas aí o Gargo foi para um rodízio. Aí chegou no rodízio. Aí antes do cara. O garçom primeiro foi servir as guarnições. Aí serviu aquela deliciosa salada de maionese clássica, muito gostosa. Aí botou uma colherada no prato do Gago. Aí o Gago, mamais. Aí ele botou outra colherada. Eu sou muito bom fazendo um Gago. Aí o Gago, mamais. Aí ele botou outra colherada. Aí o Gago, mamais. Aí o camarada tava puto da vida e botou quase que a travessa lá todinha. Aí o Gago, mamais. Aí ele. Rapaz, deixa eu ser amaldiçoado, pelo amor de Deus, como que eu já botei aí nesse seu prato, que depois se você comer, eu venho trazer mais. Ele, mamais é que eu não gosto de maionese. Ai, ai. É, pois Que é. bobagem. Ei, bicho. Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Bem-vindos ao NHS, o podcast que na hora sai. Eu sou Sidney Alencar e bom era quando o NHS tinha o Cris e o Clayton. Oi pessoal, eu sou o André Jonatas. Na minha época, óleo de peroba não era cara de pau. Eu sou Elinho Gomes e o programa hoje está mais do que fodástico, está supimpa. Ai, ai, ai, eu não sei, cara. Antigamente eu conseguia fazer entradas mais interessantes. Antigamente era legal, mas hoje estamos aqui para gravar, nós vamos falar de coisas antigas versus coisas novas. Então, será que é só nostalgia ou será que antigamente as coisas eram muito melhores? Fica com a gente que você vai descobrir. Vamos lá! Todos nós levamos uma rasteira do tempo. Ninguém sabe ao certo o que é, mas é ele amigo, inseparável, inimigo pegajoso. O tempo nos faz todo dia nascer até morrer. E ele continua aí, fluido, com fuleiragem liso e destemperado. Gasta a vida, leva emoções, deixa lembranças. Gasta até o nosso mulambo, aquele lençol azul encardido velho que a gente insiste em ter. E usa até feder a chulé e suor. Depois lava e usa até furar. O ventilador dá conta do calor. E o baigon das muriçocas. O óleo de copaíba dá conta da garganta. A maracujina pra tensão. E o joá pra escovar os dentes. Tem por aí? Dormi ouvindo Offspring, Ivana. E acordei com Kid Abelha, Skank, Paralamas do Sucesso. Chinelo no dedo ou chão frio? Água gelada do chuveiro é que vai despertar o cabra. Coragem, primeiro o pé, depois o outro, depois as mãos, o tórax, um, dois, três, vai o corpo todo. É quando o couro se acostuma com a frieza que os miolos relaxam e ficam em paz. Passa o shampoo Juvena, passa o sabonete Febo, acabou, não tem problema, passa até a Septol. Já sinto o cheirinho agora do café coado sendo feito. Porque tenho que voltar pra assistir Castelo Rá-Tim-Bum, o Jaspion, Topo Gijo, Família Dinossauro e Xena, assim, na sequência. Caramba, hoje é sábado! Sabe como é, né? Quero descobrir quais são os segredos de Emanuele de hoje. Pessoal, não sou velho. Eu sou nostálgico. Tá bom, sou velho mesmo. Peraí que eu vou pegar meu grafite 0.7 e uma folha com pauta do caderno Tilibra pra fazer esse programa de rádio aí. Olha aí, o cara fez um texto belíssimo pra dizer, de se passar de pseudo senhor, de jovem de outrora, mas no final se entregou. Que cara feio, que cara feio. É, esse senhor careca, chamado André Jonatas, que está falando que com fez, a gente. Ô André, tu acha que foi o André que fez? Pelo amor de Deus, homem. Ele encontrou uma carta no fundo do, num baú no, no guarda-roupa dele. Aí no final ele se entregou falando em rádio. Sabe nem o que é podcast esse velho. Cara, é bom deixar claro que foi ao vivo, que foi de uma vez só, porque eu teve uns deslizes aí. Ó, seguinte, Orkut era muito melhor que Facebook. Não tinha Facebook. Tinha. Não. Não, Facebook e Orkut foram lançados no mesmo ano. É verdade, o Orkut ele era mais conhecido aqui no Brasil, não é isso? É. Eu também, quando eu assisti aquele filme, A Rede, se eu não me engano, e aí formava lá que a rede social, né? E falava que o Facebook, aliás, não correto, é Facebook, falava que tinha sido lançado na mesma época, eu cheguei a duvidar da veracidade daquele filme. Olha que filme mal feito, que o Facebook a gente já tem aqui há anos. Pô, o Orkut a gente já tem aqui há anos e o Facebook agora tá aparecendo aqui pra gente. Vocês, uma curiosidade, vocês sabiam que acessando, colocando só fb.com, ele entra no Facebook? Não, não sabia. Olha aí, primeira curiosidade. Eu não vejo nada curioso disso. Eu sou um cara jovem, cara. Eu sei as gírias, os bizus da internet. Eu sou um cara, estou sempre ligado com as novas tecnologias. Provavelmente se você botar face.com, você também vai pro Facebook. Não vai. Pelos poderes de Grayskull. Esse Windows 8 eu não sei pra onde é que vai. Eu achei ele bonito, mas achei ele difícil demais. O Windows é ótimo. Na minha época, o Windows nem existia. Tu lembra? Na minha época era o Windows 3.5, qual foi o primeiro Windows? Que daí que veio o nome Windows, porque era... várias janelas. O primeiro que eu mexi foi o 98 mesmo. Xiii, eu não ouvi demais, velhinho. Eu sou bem mais novo que vocês. É, começou com 1.0 mesmo. É, não, é? É. Tu acabou de dizer que não era, foi o que começou. Ei, tu lembra que o Edson... Ah, sabe, foi o 3.0. Era o Windows 3.0 e o Windows NT, que eu ficava lá no laboratório do Instituto Coelhinho, com a Josinete. Ah, tá de brincadeira. Aprendendo muito. Pense, jogando LFoot e depois veio o Windows 95. Aí sim, LFoot sim. Windows 95, Windows tá 98. Tá bom, então usei o 95. Então usei o 95 também. Windows 98, Windows 2000, Windows ME. Depois esse 2000 ninguém usou. Foi. Depois tu. Passou pro XP. Foi bom, muito bom, ficou durante muito tempo. Aí veio aquela... O Vista com uma bosta. Maravilha do Vista. Mas segundo o site aqui da Microsoft, o Windows Vista é segurança inteligente. Depois o Windows 7, que ele apresentava o Windows Touch. E foi outro sucesso também, o 7 deu certo também. O 7 deu certo. Agora esse 8, eu acho que ainda não vingou muito não. O 8 na verdade ele é o 7 com a capa bonita, tem alguns gadgets. Mas nada intuitivo, nada intuitivo. Nada intuitivo, ele predomina muito o Touch. Mas se você quiser, você utiliza ele da mesma forma do 7. É só esquecer essa roupagem nova dele. Dá logo um Windows D, que é pra ele ir pro desktop e pronto, fica normal. Aí agora tá no 10, né? Eles estão lançando. Vão lançar. Não, lançaram, né? Tá em versão beta. Beta. Não foi no 10. Lado tá 8, beta mesmo. Né? O lado do 8 pro 10. Foi. Me lembro. E vai ser a última versão do Windows. Aí é. Eles não vão mais dar nomenclatura. Continuar. Agora vão só receber atualizações com o nome de novo Windows. Tá, mas mesmo a atualização, não vai ter uma numeração, não? Atualização 10.1. Deve ter aquela nomenclatura mais interna mesmo e mais científica que eles sempre dão, né? Uhum. Mas de nomenclatura mesmo pro pessoal usar, não, agora é o Windows 10. Ponto não sei o que, não, vai ser a última versão. Entendi, muito bem. Vocês lembram qual foi o primeiro comunicador? A gente tava falando agora há pouco sobre ICQ, sobre MSN. Não sei, não me lembro. O que veio primeiro? Eu não usei o ICQ, ó. Eu não usei o ICQ. Também não usei. Todos os meus amigos usavam e tudo mais, tinha um nickname. Mas eu não usei, eu fui um pouquinho atrasado nessa área aí de redes sociais. Eu usei simplesmente porque eu não tinha computador, né? Tu tinha? É, eu acho que também por conta disso. Aqui em casa eu acho que não tinha computador ainda quando o ICQ tava na moda. É, mas o ICQ tinha um barulhinho que era característico. Acho que vou colocar aqui pra tocar um pouquinho pra você escutar aí. Quem é jovem de outrora vai relembrar aí. Mas era um barulho bem característico. Mas na antes verdade, do ICQ... Como eu tava dizendo, eu minto. Não era que eu não tinha computador, não tinha internet. Aqui em casa tem computador há muito tempo, só que a internet chegou muito tarde aqui em casa. Não sei porquê, mas chegou muito tarde. É verdade, mas antes do ICQ, não sei se vocês lembram, tinha o IRC, que era o famoso IRC, ou em outras versões, o MIRC. Cara, não cheguei a usar, mas cheguei a saber. Na verdade, tinha colegas que usavam, e eu sabia como era a dinâmica e tudo, mas como não era o meu, não tinha computador, então... Caraca, vocês eram muito off. Vocês não usavam o MIRC, não entravam nos canais, hashtag Ceará, hashtag Brasil. É, não. Não sonhava em ser operador, ser OP do canal. Inclusive, eu me lembro que antes de ter computador aqui em casa, inclusive... Eu já fui na casa do André, não sei se o André lembra, porque lá na casa do André tinha um computador e fui ajudar lá ele a fazer uma lembrancinha dos 15 anos do aniversário da minha irmã Sinara no Print Artist. Vixi! Caraca! Era clássico fazer convites de aniversário, artezinhas no Print Artist. Tudo começou ali, viu? Hoje estou fazendo aquelas capas maravilhosas lá do blog do NHS, né? Então... Será se o Print Artist é o primórdio do Photoshop? Não, cara, sei. Sabe que eu não sei, mas eu acho que era da Sierra, ainda lembro. Sierra Print Artist. Exatamente. Eu vi aqui, hoje, acho que continua. Ainda existe. Acho que continua tendo atualizações, viu? A gente tá na versão 6.0 aqui. Agora eu imagino. Será que ainda tem saudosistas que baixam o Print Artist, hein? Pra fazer santinho, convite de batizado. É possível. Eu me lembro que eu fiz uns certificados pra um curso que um cara, um charlatão, foi fazer lá em Acopiara. Eu até participei do curso e tudo. E o cara... Peraí, conta a história direito aí. O cara é charlatão, que tu trabalhou com um cara e fez os certificados. Qual era o nome do curso, hein? Era um curso de motivação pessoal. Rapaz, uma galera fazia... Eu lembro que eu era pequeno, acho, cara, que eu me lembro disso, bicho. Uma galera fazia isso, né? Era um cara, assim, de 1,90m, super magro, assim, aparentemente com alguma doença, mas saudável. Um cara inteligentíssimo, não me lembro o nome dele. Mas chegou lá, fez a divulgação dele, né, boca a boca, né, como se dava na época, apresentando, uma oratória muito boa, lotou todas as turmas, o curso era motivação, recursos humanos e motivação pessoal, ainda me lembro do curso. E aí no final, né, você acaba tirando dúvidas, depois conversando e tal, e numa dessas conversas ele falou que estava precisando de alguém para fazer os certificados, né. E aí disse, eu faço. Aí combinamos um preço, né? Foi tudo pago mesmo. O charlatanismo não foi comigo. E eu me lembro, madrugadas, pra imprimir, e aí saía, a tinta acabava, saía uns 10, assim, borrado, aí refazer, e o papel era contado, né? Aquele couchê fosco 60 quilos, contado, tinha que ser aquele... Isso só frente e verso, pra imprimir frente e verso... Uma coisa que eu tinha raiva era imprimir aquelas etiquetas. Ah. Cara, queria imprimir a etiqueta de um CD. Eu nunca acertava aquela porra. Ah, aquilo era um... Pimaco, lembra da Pimaco? Eram as etiquetas da Pimaco. É. Tá vendo hoje? Muito mais fácil, muito melhor do que antigamente. Não tem essa de nostalgia, não. E aí, no final... Aí, beleza. Me pagou, tranquilo e tudo. Só que... E o cara fez a festa de encerramento lá do curso. Era, o curso era tipo assim, vou citar uma das coisas que a gente, entre aspas, aprendeu lá. Você, com o poder da sua mente, você pode chamar a atenção das pessoas. Uma das coisas que a gente aprendeu era, se uma pessoa está muito distante de você e você quer falar com ela, você tem que repetir a frase seguinte: o poder de Deus e do meu subconsciente vai fazer aí o que você quiser, tipo, essa pessoa olhar pra trás, essa pessoa olhar pro lado. Dá uma estrelinha pra trás. É, tipo isso. Aí, era uma das coisas que a gente já vai ficar todo mundo lá, o poder de Deus. Cara, é uma coisa que eu pensando, imagina. Caraca, eu tô visualizando aqui, ó. O poder de Deus e do meu subconsciente vai fazer aquela pessoa olhar para trás. E poder de... Cara, a gente passava alguns minutos. Eu tenho certeza que na época vocês... Tipo, até conseguiam fazer com que alguém... Vocês acreditavam... Isso que eu ia perguntar. Não tem nenhum problema você ter esse pensamento positivo e tentar fazer alguma coisa. O que eu ia perguntar é se realmente teve algum funcionamento empírico. tipo assim... Não, com pessoas não funciona, porque sempre vai ser aquela velha história de hipnose, né? Sempre vai achar que a pessoa tá combinada. Mas, tipo assim, mover um copo. Vocês já conseguiram derrubar o copo? Agora isso aí também, né? Não, mas eu acho que só funcionava com pessoas, né? Não, pelo que o André tá dizendo. E lá foi com pessoas. E aí ele fazia... Cara, ele fazia... Tudo que ele ensinava, ele fazia e dava certo. O cara, eu acho que ele tinha esse lance de hipnose. Tanto que teve uma colega lá, a mais bonita da turma, que... Maria Joaquina. Era tipo a assistente dele, né? Era uma morena bem bonita. E ela era tipo a assistente dele. E aí ela que... Pode assim, dizer o nome, não? Não conheci. Não conheci, senão diria. E aí ela... tudo que ele ia fazer, olha, você tem que... Aí chegava perto dela e fazia. E dava certo com ela. Ou eles combinaram, ou ele percebeu que ela tinha uma certa fragilidade pra dar era certo. Era assistente dele? Não, mas era aluna também. Ah. Era aluna que... A aluna que carrega as coisas do professor, tipo isso. Uhum. A babona. A babona, E aí... E assim, ele fez uma mega festa lá no clube social, com banda, com bebida. E, cara, assim, o cara era, motivava a galera. Eu acho que ele, antes de entrar em palco, ele falava, pelo poder, como é? Pelo poder de Deus. Poder de Deus. Esse pessoal vai me dar dinheiro pra eu fazer ele de besta. Pelos poderes de Grayskull. Vamos falar aqui de eletrodomésticos. Eu tenho uma reclamação com os eletrodomésticos de hoje em dia, principalmente geladeiras. As geladeiras de hoje em dia, elas não permitem que você coloque alguma roupa que não secou atrás da geladeira pra poder secar. Cara, alguém já fez isso com a fada do colégio? Rapaz, ora, não. Já. Meia. O meião de jogar futebol lá na BB? Ave Maria. Meião do Botafogo lá, cinza. Cheiroso. Nojento! Fiz muito isso. E assim, aquela coisa, né? Antes você realmente tinha uma característica de falta de conhecimento. E o empirismo prevalecia. Então, porra, quentinho. Tem um negócio funcionando ligado na energia ali. É uma bomba pra explodir e pra dar merda. Mas o cara, pô, tá quentinho, tá aqui, vou botar aqui, vai secar. Funcionava. Eu dava o maior valor raspar aqueles gelinho que tem no congelador. Colocava no copinho. Beber. Bem higiênico. Ou então botava kisuki pra poder ficar raspadinha. Raspadinha. Caraca, aquele bicho é o gás da geladeira, deve ser cancerígeno aquela porra. Não, e a geladeira de hoje, você não, assim, atrás é liso, né? Acho que tudo frost free. É mais isso não, Sidney. Adeus. A minha queixa com eletrodoméstica é torradeira. Aquelas torradeiras que a gente vai... Nunca tive torradeira. Não, é uma merda. Eu também nunca tive e nunca vi funcionando, nunca vi de pé. E torradeira. Geralmente em hotéis tem, né? Nos cafés da manhã e tal. Cara, é muito ruim. É antiprático, gasta energia, o pão sai realmente torrado, queimado, não poderia vir só douradinho, mas ele vem... Antiprático, aquela torrada que não é muito simpática. Péssimo. Eu prefiro... Esse, lá vem, né? A gente vai se entregando. Aquela que você abre, né? Coloca, cabe dois pães de forma... Né? E com o tempo vai ficando o gostinho da manteiga lá, você não precisa. Não, lavar. Mas aí não é torradeira, não, é sanduicheira. Não, mas aí. Naquela que tinha, era de ferro mesmo, de metal, tipo uma chapa. Que era, não, saía... porque era aqui do meu lado, né? Isso, pô, tu tem uma dessa aí? Eu né? tenho, cabe tudo. Mas sabe uma coisa? Que ela deixa o sanduíche com um gosto muito mais apurado do que naquela sanduicheira. Sim, é porque eu acho muito mais gostoso. É porque já vem com ferro. Nutritivo. Deve estar tá cheio de piadinha, né? Tá baixo. Fresquinho. Aquilo, sei não, viu? Aquilo não é próprio pra criança utilizar. Saiu um negócio, era um ferro, uma chapa. Saiu um ferro, né? Tipo um braço assim de ferro também. E acabava com tipo duas espátulas de madeira, não era? Era não, cara. Eu vou. Caraca, mas isso não vende mais hoje em dia, não. Claro, né? Que vende no centro. Onde é que tu consegue isso? No mercado, né? Nos lugares onde velhos vão. Centro, Mercado São Sebastião, Mercado Central. A pergunta não é nem se tu tem, é se tu usa. Tu usa ainda? Uso. Sem brincadeira, eu uso. Cara, ó, aquilo ali é como... Ei, mas esse seria o... Tem um pau de selfie? Esse aí seria o pau de sanduíche? Pariu. Elin, bicho, cara. Ele não se apresentou, eu tô tomando lugar dele. Pô, pelo amor de Deus. Deixa então, eu contar minha piada, por favor. Pra finalizar, então essa sanduicheira, né, nostálgica, ela é como vinho, né? É como tudo que precisa ser curtido. Com o tempo ela vai, aquela a gordura vai acumulando e tudo. Então o sabor vai maturando, o sanduíche sai maturado, é diferente. Você pode lavar, assear, arear a bicha que ela não sai mais o gosto da manteiga dela. Sai não. Aquelas cafeteiras também, elétrica, me perdoe. Pode me chamar de velho, mas eu prefiro o cafezinho coado. Pode até usar aquele filtro que vende, né? Supermercado, aquele branquinho, né? Triangular e tal, beleza. Bom, mas... aí, ao contrário das torradeiras, a cafeteira é prática. Só não, que no final, o resultado não é tão bom, porque o café não sai tão quente assim. E nem o André, ele pega o meião que ele botou pra secar atrás da geladeira e coa o café no meio do Botafogo. Pode ser. Pelos poderes de Grayskull! E aquele sorvete de parque que você escolhia a cor. Rapaz, é bom demais. É. Tinha aquelas garrafas viradas, né? É. Aquelas... só, não tinha nem sabor aquilo, era só as cores. Quero sorvete de quê? Quero sorvete de verde. Era verde radioativo, rosa tutti-frutti. É tipo isso mesmo. Amarelo câncer. O gosto era o mesmo. Era bom demais, ó, cara. Rapaz. Tempo de ir no parque. Roda... ih, rapaz, lembrei agora do tempo que eu fui na roda gigante. Mas também foi castigo. A gente ia muito pra roda gigante, pro parque, eu e meu primo. Só ouviram falar em chibatozol? Chibatozol, muito conhecido. Chibatozol, não vou nem dizer se é uma arma, mas é um artifício em que você pega um pedaço de um cano de PVC, certo? Pega uma bexiga de encher, uma bola de encher, coloca numa extremidade do cano, amarra com a... o elástico, também conhecido como liga. E aí você utiliza caroço de feijão ou de milho, que tem aquela pontinha, né, pra doer mais. É. Coloca dentro, puxa a bola e solta. Rapaz, aquilo é uma beleza. Agora imagine pegar aquilo, subir numa roda gigante e ficar alvejando o pessoal lá embaixo. É tipo uma balazuca, né? Mistura de baladeira com bazuca, né? É, eu nunca fiz isso, né? Foi um amigo. Ah, sim, sim. Mas veio o castigo, veio o castigo. Teve uma vez que a gente foi para o parque, na roda gigante, cara. E a roda gigante vai rodando, né? E tem uma hora que você para, né? Para o pessoal lá embaixo entrar e tal. É. Teve uma hora que eu parei mais ou menos na metade, assim, para descer. E tinha o pessoal na cadeira atrás de mim, ou seja, no momento que eu estava mais ou menos no meio, eles estavam acima de mim. E a pessoa de cima começou a passar mal. Oh, my God! Ah, e aí, caralho. Ela começou realmente, é isso que eu estou imaginando, ela começou a vomitar. Aqui no Ceará a gente chama de provocar. Aretusa no parque, você já viu esse vídeo? Não, e nem quero ver, porque vai me trazer lembranças da infância. Nosso ouvinte, Aretusa no parque, nunca mais você vai ver todinho da mesma forma. E aí, cara, foi isso mesmo, o cara vomitou em cima de mim. Desde esse dia eu acho que eu nunca mais andei numa roda gigante. Acho que foi castigo por eu estar atirando os outros de chibatozol lá de cima. Brinquedos de parque de diversão de interior. Quais vocês lembram? Tem caraca, se não tiver infância, não. Não, tô esperando ele falar. Espalha brasa, espalha brasa. Espalha brasa é o apelido da minha filha. Mas que também espoleta. Tem também, né, no parque. Espoleta, que você atira com... Como é que era espalha brasa? Espalha brasa era aquelas cadeirinhas que ficavam rodando muito rápido e que dava pra vomitar também, se você não tivesse... Aquilo não tem segurança nenhuma, né, cara? Nenhuma. Era só uma correntinha, velho, a fuleiragem. Eu acabava vinha, botava a segurança, o cara do parque passava de cadeira em cadeira pra lhe amarrar com uma correntinha, velho, a fuleiragem. Eu não sei pra que era que ele passava de cadeira em cadeira pra fazer aquilo, porque não protegia de nada aquilo ali. Meu amigo, ali era a força centrífuga lhe ajudando, né, lhe mantendo preso na cadeira e também qualquer coisinha soltasse ali, ele jogava longe, né? Agora, o brinquedo mais fuleiragem, com certeza, era aquela canoa. Você ficava de um lado, do outro, um puxando a corda, o outro puxando do outro lado, pra ir bem alto. É. O brinquedo era totalmente mecânico, na mão mesmo, e era muito fuleiragem. Ah, não, mas fuleiragem era carrossel. Carrossel eu nunca vi graça. Mas o carrossel é romântico, né? Ei, só voltando um pouquinho pra falar brasa, lembra que pra ficar mais emocionante, menino não presta, né? Pra ficar mais emocionante, lembra que pegava ainda na cadeira da frente, aí quando acelerava e dava aquele pontapé no cara da frente pra ele voar mais longe ainda. É verdade. É verdade. Caraca, nunca morreu ninguém, não, cara. É muito insano, cara, isso aí que a gente fazia. Não, não, tem coisa que a gente fazia na infância que eu fico pensando. Se a minha filha for fazer isso, eu vou morrer de um infarto fácil. Fácil. Tipo, ficar pulando do telhado pra caixa d'água que a gente fazia, que eu fazia. Cara. Como assim? Não, lá no atrás, né, da minha casa, tinha a caixa d'água, uma cisterna gigante, e eu ficava pulando do telhado, né, a distância não era muito grande, mas não interessa, era alto pra caramba. E a gente ficava de um lado pulando, de um lado pro outro. Aventuras, né, de criança. Que beleza, eu também subia, lá em casa eu subia no telhado, não sei pra quê. Né, criança faz essa, sentido, né? Tem essa mania de subir nos telhados. Acho que é querendo ser astronauta, né? Em relação aos parques, assim, eu que ainda estou aqui no interior, diminuiu muito, ó, o número de parques. Eu acho que tanto por conta de fiscalização, né? Provavelmente. De segurança, questão de segurança, porque realmente aqueles parques, tipo, você tendo um olhar hoje em dia da segurança daquilo ali era quase nula. E aí deixa aquilo lá, tipo, o lado bom é de que preza pela segurança e então as crianças não correm mais o risco de brincar em brinquedos não tão seguros. Mas o lado ruim é de que essa vivência de parque, de circo, em interior tá cada vez se distanciando mais e cada vez mais as crianças ficam realmente dentro de casa, não tem mais muito o que fazer. Nada melhor do que palhaço de circo do interior, né, cara? Pois é. E as brigas do He-Man? Como é, mano? Briga do He-Man. He-Man? Rapaz, era um cara... Eu não morava na Copiara, não, mas... Eu não lembro, não, desse cara. O circo do He-Man, não, você não pode... Você, cara, morou na Copiara, não lembra do He-Man, então você não morou na Copiara. Era famoso assim? Meu amigo, como era que funcionava o He-Man? Com certeza vários ouvintes aí vão lembrar. O He-Man tinha um circo, um circo normal, que tinha as atrações e tudo mais, mas só que o ponto alto do circo dele é que no final se montava um ringue no meio do como é o nome lá? Do negócio? Do circo? Picadeiro. No meio do picadeiro se montava um ringue. Como é o nome? E o He-Man convidava pessoas avulsas, pessoas da cidade, moradores mesmo da cidade, pra brigar com ele. E toda noite. A troco de quê? A troco de briga só. E de alguém ganhar o He-Man, porque o He-Man era realmente invencível. Ninguém ganhava do He-Man. De e tipo, vezes... juntar 10 pessoas, 15 pessoas no ringue contra o He-Man e o He-Man ganhava. Exatamente. Então, coloquei aqui no YouTube: Circo do He-Man, apareceu. Tem vários muitos vídeos. Tem Shibata de 5 no circo do He-Man. He-Man versus Samurai Bacabal. Genial. Vou colocar alguns posts aí, alguns links aí no post do... Circo do He-Man é um clássico. Infelizmente, o He-Man depois foi assassinado. Uma curiosidade, hein? Será que foi algum adversário derrotado? Foi assassinado, eu não sei bem dizer o que foi, mas possivelmente foi alguma desavença que ele deixava na cidade, meu amigo, porque ele dava pé demais, amigo. A cidade que ele chegava era pé no povo. Era. E ele nunca foi derrotado. Nunca foi derrotado. Nunca foi derrotado. E era só... Era combinado. As instruções. Ele dava as instruções. Uma das instruções era: você só pode dar tapa, não pode dar murro. Só de mão aquele, aberta. Aqueles tapas de PM que não dói, arde, né? Só de mão aberta, não podia fechar a mão. Se fechasse a mão, você era banido da competição. É verdade, interessante. Eu acho legal que no interior do Ceará tinha os nomes próprios, né? Como em outros lugares do Brasil também deve ter os nomes próprios às brincadeiras. É. Então o nome oficial, por exemplo, era pega-pega. Aí no interior era o Trisca. Trisca, exatamente. E aí tinha uma variação do pega-pega. Esconder. Tinha a variação do pega-pega, que era quando você pegava uma pessoa e ela tinha que ajudar a pegar as outras. Era o João Ajuda. João Ajuda. Polícia e Ladrão, né? Polícia e Ladrão, na verdade, era pra você pegar a mina que você tava afim, né? Que isso, rapaz. É, a real é essa. Na verdade, esconde-esconde era o pique-esconde, né? Não, pique-esconde... Pique-esconde era oficial. Ah, sim. Tinha as variações. Bola ao campo tinha também, né? Bola ao campo. Queimada, o pessoal chamava queimada, era o mata, né? Mata. Bola ao campo, depois eu descobri de que é tipo uma vertente do beisebol, né? Do beisebol. Só cara. Depois você descobriu? Foi muito depois, foi um dia desse que eu descobri. Bola, sabe o que diabo era beisebol? Era bom, cara. É legal. Guerra Guerreiro, alguém já jogou? Guerra Guerreiro. Não, isso aí não. Sabe não como é ali? Não. Legal. Fora. Você riscava vários quadrados no chão, no meio da rua. Era tudo brincadeira no meio de rua, né? E aí você traçava vários quadrados, um dentro do outro, né? E aumentando o tamanho, sendo que em cada um deles você abria uma porta, deixava uma passagem, geralmente uma distante da outra. E aí era só brincadeira de pega-pega, só que correndo dentro desse espaço delimitado. E aí quem fizesse alguma coisa errada tinha que correr pro ponto de salvamento, que era a mancha. Agora, por que tinha o nome de mancha, né? Por quê? Tem não sei. Até um... É. Tem até um vídeo legal, que pode até ficar também de sugestão aí, é recente, de um pessoal que filmou só brincando de queimada, mas só que fica com as imagens legais, eu não sei se vocês viram. Ah, eu já vi, é legal. Que é só o pessoal jogando, o vídeo não tem nada demais, só o pessoal jogando, mas só que é muito interessante e é muito saudosista, assim, só faz você recordar muitas coisas. Pelos poderes de Grayskull! Comidas... Alguém lembra? Eu só lembro do chocolate surpresa. Chocolate surpresa era muito legal. Chocolate Mas era surpresa, bom, cara. Putz, aquele chicletezinho do sorriso lá, que vinham vários chicletezinhos pequenininhos. Era chicletes. Muito legal também aquilo ali. Assim, vocês estão falando... Comida, beleza. É, se come, né? Mas porcarias. Eu me lembro do Block Monster. Block Monster é bom, que vinha com as... Aí tinha, depois do Block Monster tinha várias variações, né? O Block Monster, ele acabava com alguma parede da casa, né? Algum lugar da casa você destruía com as figurinhas. Figurinhas. Né? Que vinham as tatuagens, né? É, podia ser destruir seu corpo também. Ah, cara, o Chiclets é aquele mesmo que hoje é numa caixinha pequenininha, né? Amarela, rosa. Chiclets, né? Aquele Chiclets é a mesma coisa? Não, o nome é Chiclets mesmo. É porque não vem mais nessa embalagem que o Alan tá falando, que era tipo um saquinho, né? Era um saquinho rosa. E aí no meio, no sorriso, tinha vazado, era transparente, você conseguia ver os chicletinhos dentro. Cara, depois tinha outros chicletes que tinham uma mistura, lembra? Que tinha melancia com hortelã. Rapaz, tem um que eu sempre tento lembrar, que eu não sei se vocês vão lembrar. Sempre eu já comentei com várias pessoas e o pessoal não consegue lembrar. Não sei se só tinha na copiara, se era só eu que comia. Eram umas balinhas que vinham numa tirinha. Não sei se vocês lembram, uma tira, tipo umas 10 balinhas, uma tira mesmo, na vertical assim, em que vinham várias balinhas empacotadas e que essas tipo balinhas... Um plásticozinho metálico, né? Era, que vinham com os desenhos. Cada um era um desenho diferente, uma cor diferente. Lembro demais. Era tipo um Mentos, alguma coisa assim, né? Era tipo bolinho, bolão, não tinha? Não era tipo Mentos, não. Era realmente um saquinho, tipo um saquinho individual de bombom, só que pregado um no outro, em formato de quadradinho. Entendi. Bombom, para os nossos ouvintes do Sul-Sudeste, é a bala, não é isso? É verdade. Exatamente. Não lembro não desse aí, ó. Vê se tu encontra alguma figura do mundo. Não, já procurei, foi muito. Era sabor de verde, sabor de azul, sabor de verde. Era que nem os sorvetes do circo. É. Cara, ainda tô pensando no chocolate surpresa. Ah, meu Deus do céu. É bom. Babalu era bom demais. Babalu. Era as figurinhas do dinossauro, né? Rapaz, era chocolate mesmo, surpresa. Dos animais. E, mas o próprio chocolate era muito bom, ó. Era gostosíssimo. Qual, da Babalu? Não, pô, chocolate surpresa. Botei Babalu no Google aqui, apareceu a Letícia Spiller, ó. Maravilha, muito bom. Sabe outro que era muito bom também, o chocolate? O chocolate que era do Mickey e da Mônica, que era preto e branco, assim, era o desenho deles, só que misturava o chocolate preto com chocolate branco, que era gostoso aquele bicho também. Ah, é tipo a biscoito, base preta, né? Aí o desenho do formato do personagem vinha no chocolate branco. É. Era. Do Lolo. O Lolo era Lolo, depois passou pra ser Milky Bar, depois voltou a ser Lolo, né? Antes voltou. Hoje é voltou. Lolo de novo. Hoje é Lolo de novo. Mas mudou de nome? Não, é porque depois era Lolo, foi Milky Bar, agora voltou a ser Lolo. Mas sempre foi a mesma fórmula, é o mesmo gosto. Tortuguitas, alguém lembra? Tortuguitas. Acho que são vendidas ainda, viu? Desiste, caraca. São vendidas ainda, eu acho. Não me e lembro. São gostosas. Era tipo uma tartaruga, é? Não, tortuguita era tipo uma baleia. Desculpa aí, senhor do conhecimento. Pirulito do Zorro. Ou pirocóptero. Ixi, pirocóptero tinha um que vinha naquele saquinho com câncer dentro. É. Aí você pegava pirulito e ficava melando aquele pozinho bom nojento. Demais, pirulito do, do Zorro, que inclusive é muito ruim. Tipo, ninguém comprava o pirulito do Zorro porque eu quero comprar um pirulito. Ah, acho que era sempre... eu gostava. Não, acho que era sempre por 10 centavos que sobrava, não tinha outra cor pra comprar. Era muito ruim o pirulito do Zorro. Não, pior. Não. Vocês lembram que tinha umas bolinhas de chocolate, ou umas moedas de chocolate? Aquele diacho ficava nas mercearias e acopiaram 35 graus, temperatura ambiente, aquele negócio não derretia. Aqui tem alguma coisa errada, cara. Ei, mas e aí tá falando de guloseima, mas e comida mesmo, de que não tem mais? Alguém lembra alguma coisa assim? Alguma... Comida de mãe, cara. Faz muito tempo que eu não como. Ah, meu Deus do céu, é bom demais. É, a melhor coisa. Realmente. Não, mas ainda existem, só não são mais feitas com a mesma especialidade. A mesma frequência, mãe. Né? É. Mas, tipo, realmente, sei lá, comida enlatada que não tem mais, tem algum aí? Cara, eu acho que ainda tem, mas eu não como. Carne de lata. Ainda existe. Acho que o nome técnico é fiambre. Cibele adora. Caraca, meu irmão. Eu comia aquilo, eu fritava e botava no pão. Aquilo é muito ruim. Caraca, muito ruim. Não, eu tô lembrando agora. Você abria, tinha uma chavezinha pra você ficar rodando a lata. É. Aí você abria primeiro, se você escapasse, né, de nos cortar ali, aí você virava assim, ficava batendo nela, saía só aquele pedaço de carne processada e nem aqueles pedacinhos brancos, de pura, só a gordura. Não é, cara? Antes eles não tinham nem a decência de tentar esconder, né? Fazer um formato interessante, qualquer coisa, tipo nuggets, né? Que é osso triturado, qualquer coisa, cartilagem, tudo triturado junto e dá aquela coisa gostosa. Eu falava carne de lata, eu sempre tinha dúvida se era a carne que vinha numa lata ou se tinha lata na própria carne. Os dois, né? Provavelmente tinha lata ali. Pelos poderes de Grayskull! Então eu acho que a música de antigamente é melhor. Eu queria só criar uma polêmica. Não, é o seguinte, vou falar. Não, mas sabe o que é que eu acho? Deixa eu falar. Ei. Deixa eu falar. Eu não acho que a música de hoje é mais legal do que a de antigamente. Eu acho que hoje a gente tem um leque de opções muito maior pra escutar o que a gente gosta. Você falou um ponto. Vá, siga. Com não, esse é o ponto. Acho que o ponto é esse. Tipo, você não gosta de alguma coisa, você simplesmente não escuta e tem mais um mundo de informações do que você gosta. Você pode ficar procurando até achar tem e razão. Se identificar. Tem razão. Eu concordo plenamente com você. Ponto final. Eu acho que esse deveria ser o comportamento ideal e é o que eu procuro fazer. Hoje eu acho que a gente tem muito mais opções de procurar outro tipo de som diferente daquele que tá... Cara, eu leio até hoje. Eu sei quase todas as letras da Zezé Camargo e Luciano. Por quê? Quando eu ia pro colégio, quando eu ia pra aula, eu ia de ônibus. E ali eu escutava involuntariamente Zezé Camargo e Luciano. Ei, filho, a toda altura. Nós temos Zezé Camargo e Luciano com a música. Ligue para ganhar ingressos do Circo do Marcos Frota. Em 23º He-Man. E hoje não, cara. Hoje você compra seu smartphone, compra um Walkman, é o novo, e aí você coloca a música que você quiser lá, você um clique aqui, você consegue ter acesso a áudios, vídeos de todo mundo. Então por isso que eu fico um pouco revoltado com esse pessoal que começa com esse mimimi, e aí quando toca alguma coisa assim, que não é do seu gosto, ai meu Deus do céu, eu vou reforçar isso. Essa geração está perdida. Exatamente. Hoje em dia não tem mais nada de bom. Antigamente, é que era bom. Antigamente, não sei o que, e agora o que será? Ah, poxa vida, eu gosto muito de rock, né? Então, antigamente, pra eu conseguir escutar uma música, uma banda de heavy metal, imagina, no interior do Ceará, sem internet, não existia internet ainda, você tinha que ir atrás de um CD, realmente, pra copiar pra um cassete, apertava o botão lá de pra aumentar a velocidade pra poder gravar mais rápido. E hoje em dia, cara, hoje em dia tem um mundo na... palma da mão, olha. Agora, sabe um hábito que eu tinha de que hoje eu não consigo mais, e aí eu vejo como negativo? Por exemplo, pronto, eu pegava um CD teu emprestado, copiava o CD, tinha aquela fita lá, eu só tinha basicamente aquela opção mais recentemente para escutar. Então eu escutava exaustivamente até realmente não aguentar mais e ir atrás de outra coisa. Escutava muito. Hoje em dia, eu não consigo mais decorar uma letra de uma música, porque... Eu escuto um CD, já passo pra outra parte, já passo pra outra. Esqueço de que eu tenho outras coisas pra escutar, tá entendendo? De tanta coisa, de tanta opção. E mas eu, de certa forma, gostava. Tipo, mas é comportamental também, né? Eu acho que você pode criar essa dinâmica aos poucos de fazer isso. Porque, por exemplo, eu tenho esse costume que você falou aí. Mesmo hoje, eu acho que eu não consigo mais. Entendi. Mas é muito difícil, cara. Eu sinto angústia. Porque hoje, diferentemente, exatamente o oposto do que era, acontecia comigo antigamente, que eu tinha muito tempo disponível e tinha pouco conteúdo, hoje eu tenho um tempo mais limitado por conta de trabalho e outros afazeres, e eu tenho muito conteúdo disponível. Pois é. Então, a gente tem internet, tem TV por assinatura, tem Netflix, tem, sei lá, DVDs, Blu-ray, home theater. Então, me dá uma angústia, não sei se acontece com vocês. Quando eu compro um livro novo, ou então um CD, eu vou escutar, eu, caraca, devia estar escutando aquele outro. É foda. É, a gente está diante de um exemplo muito forte de choque de geração, né? Que é esse costume de música, principalmente música, né? O que acontece? Eu vou até defender, entre aspas, aqui, o pessoal mais nostálgico que fica com mimimi. O que eles, na verdade, talvez sintam falta são de novos ídolos, né? De pessoas que têm aquele modelo de ter uma gravadora e ser um superstar, e realmente esses que estão aí, a gente talvez até não goste, mas há quem goste, é popular, enfim. A forma de fazer, executar e distribuir música, ela mudou, né? Isso é não é uma discussão, não é a gente que vai inventar a roda para falar sobre isso, mas ela mudou. Então isso faz com que a distribuição seja muito mais ágil, mais rápida e em maior quantidade, e você tem a opção. Música boa era feita, está sendo feita e vai continuar sendo feita, né? E essa música boa, esse termo bom é muito relativo, né? Porque depende de cada geração, né? Mas de certa forma que a música daquele momento que faz sucesso é a música boa, a gente fica nesse questionamento. Cada um vai ter a sua opção e as suas influências, e com o tempo vai poder optar. Eu gosto disso, já ouvi isso, isso e isso, mas hoje eu posso optar, eu gosto disso. O acesso é muito mais fácil, está muito mais democrático, você tem muito mais acesso, tanto a coisas boas quanto a coisas ruins, obviamente, sempre relativizando essa coisa do bom e do ruim, mas tem muita porcaria. Por que a gente tem a sensação que tem muita porcaria? Porque todo mundo pode gravar e postar na internet. Isso é o outro lado. Se por um lado você tem acesso, às vezes eu entro no YouTube e eu fico assim, abismado que tem pessoas fenomenais, assim, fora de série, que tocam muito mesmo. E o cara simplesmente fez um vídeo, o cara mora lá no Alasca e fez um vídeo e colocou na internet. Como é que eu iria ter acesso a esse tipo de conteúdo se não fosse a internet? Mas por outro lado também, como você falou, qualquer pessoa pode colocar. Então isso aumenta também a quantidade de coisa ruim. É. Da mesma forma como aumenta a quantidade de coisa boa, aumenta a quantidade de coisa ruim. Então o problema é o filtro, o seu filtro tem que estar realmente muito mais trabalhado. Vamos classificar coisa ruim, aquela produção musical que é feita de uma forma que siga baixos parâmetros de produção, de áudio, e de até mesmo de conteúdo, de letra, de diversificação de notas, de harmonias, né? Porque não necessariamente porque é muito complexo é bom, mas vamos falar de bom e de ruim relativizando. Eu sou a favor disso, né? Vocês podem... Vou fazer uma pergunta. Algum de vocês dois, mas sinceramente, ainda param em casa para botar um CD e escutar? Não. Não. Infelizmente, não. Eu comprei, por exemplo, os três últimos hoje... CDs. Eu tô olhando daqui, eu comprei três CDs e quatro DVDs e Blu-rays de show. Eu ainda não parei pra assisti-los. Mas no teu caso, tu tá hoje, falando por conta de tempo, né, Sidney? Às vezes nem é, cara. Eu tenho tempo em casa, mas eu fico tanto costume. Nessa angústia e acabo não escutando nada. Em vez de focar com uma coisa e depois, não, pelo menos eu consumi esse produto aqui. Mas acaba que eu fico naquela angústia, devia estar fazendo aquilo. Aí no final das contas não faço nada. Hoje eu só consigo consumir música realmente no meu carro. É o único lugar que eu paro para escutar música, porque eu já tô parado ali e meio que obrigo a... Mas tipo, ter esse hábito de antes, de parar, botar a minha fitinha lá e escutar aquele CD e repetir a mesma, a faixa 4, 9 vezes, porque é a minha favorita, faz séculos que eu não faço mais isso. No carro eu escuto mais podcast mesmo. Então tu não consome mais música? Rapaz, tá diminuindo. Muito, tá diminuindo muito mesmo. Isso é triste. E isso é porque há bem pouco tempo atrás, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu me lembro que tu organizou, se não é todo metódico, né? Tu organizava bem direitinho na tua pasta do iTunes, os CDs, as capas dos álbuns, tudo por ordem alfabética e tudo mais. Cara. Isso morreu? Não, isso eu continuo fazendo. Só meu iTunes... Mais. Exatamente. Meu iTunes, ele é totalmente organizado, assim, eu não tenho nenhuma música solta, avulsa. Eu só tenho CDs, álbuns completos, mas eu não escuto mais, o que é uma coisa totalmente paradoxal, né? Por um lado, a gente tem muito mais conteúdo, muito mais acesso a tudo e consome muito menos. É, mais um exemplo daquele paradoxo que a gente já falou algumas vezes aqui da internet, né? Muita opção, você fica nessa angústia do que escolher. Aí realmente tem que buscar o caminho, né? A forma como a gente vai tratar isso, como a gente vai lidar com essa quantidade imensa de informações que a gente tem. É verdade. Pelos poderes de Grayskull! Programas de TV, filmes, seriados. Aplica-se a mesma situação? Não, eu acho que também. Tipo, hoje o leque é muito maior. A gente assiste o que quiser no Netflix, a gente baixa o que quiser na internet. E não é obrigado, por exemplo, a assistir só a Punk, a Levada da Breca, que inclusive era muito bom, mas que era a única opção na época, por exemplo. Hoje a gente tem um leque maior de séries, por exemplo. Uma questão pra vocês aqui. A Netflix anunciou... Nem anunciou, tá especulando aí. Inclusive tá no nosso notícia no nosso Facebook aí do podcast NHS, que tá negociando para transmitir os seriados antigos japoneses, Jaspion, Jiraiya e por aí vai. Aí eu fico pensando, cara, eu tenho medo de assistir. Por um lado eu quero assistir, eu fico ansioso em rever aquelas coisas da minha infância, mas eu fico com medo de ser uma coisa totalmente datada e olhar assim... Caramba, que coisa tosca, como é que eu gostava disso? Eu acho que é aquela coisa de matar a saudade pelo primeiro momento. Aí você assiste um episódio, legal, não vamos assistir mais não. É, provavelmente a gente não vai ter aquela ansiedade de chegar às 5 horas da tarde, ligar na Manchete, na Angélica e assistir o Jaspion, né? Acho que não vai ter essa ansiedade, mas provavelmente a gente vai querer mostrar pra alguém da geração subsequente da gente, né? Filho, sobrinho, sei lá, primo, pouco mais jovem que a gente, pra mostrar, olha, que legal, isso aqui, assista, né, legal. Então, a ansiedade vai ser mais essa do que propriamente reconsumir, né, criando um neologismo aí. Então, toca! Muito bem, André. Então, quero saber quem tocou no nosso quadro Então Toca de hoje. Então, vamos lá, ele é guitarrista, compositor... É intérprete. Ele tem um apelido, o Garoto Prodígio do Blues. Estou falando do cearense, filho da Lucinha Menezes, super conhecida no cenário local, até nacional. Eu estou falando do Arthur Menezes, né? O Arthur Menezes, vou falar mais recentemente, em 2014, ele fez uma turnê no México, no Brasil, passou por festivais em Londrina e outros festivais de jazz e blues Brasil afora. Então ele assim, circula bem no meio da música nacional e internacional. Um disco dele que eu vou indicar aqui é o Early to Marry, ou seja, né, cedo para se casar. As canções dele como sendo blues, ele optou por cantar em inglês. São composições próprias e ele faz uma mescla, né, ele faz uma mescla de Jimi Hendrix com Luiz Gonzaga, né? Então é um blues regionalizado. Eu acho que tem tudo a ver, fica muito bacana a mistura dele, que ele faz. Então tá aí Arthur Menezes, já é alguém mais consagrado, né? Que a gente costuma citar pessoas, bandas e compositores menos conhecidos. Agora a gente tá citando um pouco mais conhecido. Mas de todo modo, fica aí para quem não conhece, procure. Vai estar aí no post o site dele e o canal dele no YouTube. Arthur Menezes. Beleza, show de bola. Então é isso, a gente fez algumas reflexões aqui sobre esse choque de gerações, o que é bom hoje, não era antigamente, tem muita coisa legal aí, a gente vai ficando por aqui, até a próxima semana, será que a gente consegue? Acho que sim, viu? Acho que sim. Tem uma agulha aí, tem uma agulha. Vamos fazer um teaser? Não. Vamos fazer, vamos colocar algumas coisas legais aí. Elinho, e quem quiser contatar a gente, quem quiser falar com a gente, como é que faz? É muito fácil, é só mandar um e-mail para podcastnhs@gmail.com. No Instagram você nos acha através do @podcastnhs. Twitter, mesma coisa, @podcastnhs. No Facebook, facebook.com/podcastnhs. E o site www.podcastnhs.blogspot.com. E além do nosso canal no YouTube, onde você pode ouvir todos os nossos áudios em vídeo que não tem vídeo, é só áudio. por enquanto. Ótimo, perfeito. Só não acha se não quiser, né? Só não fala com a gente se não quiser. O que também pode ser, né? Se a pessoa não quiser falar com a gente, não quiser falar com o André, não quiser falar com o Elinho, tudo bem. Eu vou estar lá sempre à disposição para manter o contato aí com a galera. Então, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Valeu! Eu! É tanto que hoje em dia, tipo, a mágica perdeu um pouquinho a graça e o lugar, né, assim, na... E esse, Ben? Eu tô assistindo aqui o um vídeo do He-Man vs Samurai. He-Man vs Samurai e Bacabá. Meu amigo, é cada tapa. Amigo, é um negócio... Rapaz, é pé demais. Até agora eu tô vendo a luta do He-Man aqui. Tem quem ganha, então. Eu vi que tem um set aqui em cima dele, é engraçado. Parece aqueles telecat, né? Que tinha aquelas lutas. É, só que o telecat tinha uns tapas desse aqui, não. Telecat era todo de mentira, e é vale. É legal porque parece filme dos Trapalhões, ou do Bruce Lee, né? Que fica assim, um set em cima do cara, é cada um com mais medo que o outro. Aí é, vai, quando vai o primeiro. Aí... Não fazem nada, né? É... Só lá atrás, todo o tempo. Aí vai o primeiro e aí os outros vão tudinho atrás. Aí ele dá a primeira mãozada, tudinho sai correndo.